Jorge, ô Matheus. Eu tô com frio na barriga, minha mão tá suando. Eu tô secando na camisa, tá me desconcertando. E cada vez que ela me olha, cara, jogada de cabelo, mata três. Deu o meu coração e o plano de não me envolver mais uma vez. Eu tô com medo de me apaixonei, sonei, sonei. Eu tô com medo de me entreguei, me entreguei, me entreguei. Tava com medo de deixar, não deixei, deixei. Foi só pegar, me apeguei. Eu tô com medo de me apaixonei. É a festa do seu rádio, a melhor manhã do Brasil. É Jorge, Matheus e Henrique Juliano. Chonei! Mais um rápido intervalo, breakzinho rapidinho e voltamos já. Continue ligado. O Manhã Total volta já. Voltamos a apresentar Rádio Educar. De volta com mais um bloco do Educar. Como funciona o crowdfunding? Rádio Educar. O funcionamento é relativamente simples. Criação da campanha. O idealizador apresenta a sua ideia em uma plataforma de crowdfunding, descrevendo o objetivo, o valor necessário, o prazo e as recompensas, se houver, claro. Divulgação. A campanha é compartilhada com amigos, familiares, redes sociais e o público em geral. Contribuições. Qualquer pessoa pode doar ou investir o valor que quiser ou que estiver estipulado. Meta atingida ou não. Se a meta for atingida, os fundos são liberados para o projeto. Caso contrário, dependendo da modalidade escolhida, o dinheiro pode ser devolvido aos apoiadores. Daqui a pouco eu trago mais. Quem ouve rádio, fica sabendo. Fica sabendo. Bastidores da Música. De volta, e pra falar que álbum traz jovens cantores interpretando sucessos de Milton Nascimento. Renascimento é o título do álbum lançado nos últimos dias, inspirado na trilha sonora de Milton Bituca. Inspirado na trilha sonora de Milton Bituca Nascimento, dirigido por Flávia Moraes, que acompanhou Milton Nascimento por 2 anos durante sua turnê de despedida, A Última Sessão de Música. Distribuído pela Universal Music Brasil, o disco dirigido por Vitor Pozas, que também assina a direção musical do documentário, apresenta 12 regravações de canções imortalizadas por Milton Nascimento, a maior parte de sua autoria, eleitas e cantadas por vários nomes da nova geração da música brasileira, incluindo cantores consagrados e outros em ascensão. Sandy, acompanhada pelo guitarrista Matheus Assato, é um dos destaques entre os convidados com sua interpretação de Travessia. No entanto, a ritmada Bola de Meia, Bola de Gude, interpretada pelo trio Os Garotim, foi eleita a faixa foco do projeto. O do Outro Eu e Kel Smith também participam do projeto. Fique ligado, daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até você já! Viu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação: Jane de Paula. Leãozinho, um período de amadurecimento diante dos desafios está acontecendo, favorecendo decisões seguras e eficientes. A gestão de bens se fortalece, criando oportunidades para otimizar recursos e expandir possibilidades financeiras também, tá? Para hoje, sua cor é nude, número 80. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, os vínculos se tornam mais sólidos, marcados por parceria e compromisso, fortalecendo laços de confiança e trabalho em equipe. Tenha disponibilidade para compartilhar aprendizados e trabalhar em conjunto. Número 38, a cor para você é prata. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, os astros ampliam sua percepção sobre o que precisa ser ajustado e o que pode ser aprimorado tanto na rotina quanto na vida profissional, tá? O planejamento previsto tende a trazer bons resultados. É 40 número de sorte hoje, esmeralda é sua cor, tá? Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, bom dia! Princípios e valores guiam o seu caminho, incentivando a busca por vivências que contribuam para o seu crescimento pessoal. Este é um momento significativo para ampliar a sua compreensão sobre a vida. Número 10, dourado é sua cor, tá? Já estamos de volta com Manhã Total. Apresentação, Paulo Isaías. Legal, gente. Paulo Isaías está de volta na melhor manhã do rádio brasileiro para você. Que felicidade estar com você, que alegria estarmos juntos por aqui, curtindo a melhor manhã do rádio brasileiro, curtindo o nosso Manhã Total. E se você, amigo ou amiga, está aniversariando hoje, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe, te proteja e te encha de muitas, mas muitas bênçãos. Agora no programa tem Manu e Matheus e Cauã. Universo, bom dia. Manhã Total. Manhã Total. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fecham. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto se odiando, e tem a gente que se separou se amando. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. Quem nunca falou, ama se cuida, querendo cuidar do amor. Quem nunca falou, some daqui, doido pra segurar. Quem nunca falou, acabou, se acabando de chorar. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Mano, bate. Senhoras e senhores, Matheus e Cauã. Vamos, batidão. Matheus e Cauã. Quando o universo não quer, não bata de frente. Nem sempre que a gente quer é o melhor pra gente. Tem ciclos que já se abrem, se fechando. Amores que duram a vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto se odiando, e tem a gente que se separou se amando. Chora, vai. Quem nunca falou, fica com Deus, querendo ficar. É muito mais música. Manhã Total. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied. They said to snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping one, two. Where are you? It's still in my eye. Snapping three, four. Don't need you here anymore. Get out of my eye. 'Cause I might snap. I'm writing a song. Trying to put it out. So I'm snapping one, two. Where are you? Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Você plugado com o sucesso. Manhã Total. Essa foi a postagem que eu recebi. Já estamos de volta com Manhã Total. Apresentação Paulo Isaías. As melhores músicas estão aqui no nosso Manhã Total. Uma ótima sexta-feira para você. É uma honra estar contigo, criando clima pro seu final de semana que vem logo aí, né? E a gente quer mandar um abraço especial para aqueles amigos e amigas que estão aniversariando hoje, fazendo a festa da sexta-feira. Certeza que vão virar a noite comemorando com a família, com os amigos, com as pessoas que você gosta. Então, feliz aniversário, parabéns! E agora chegando o dia. Manhã Total. Será que o meu frio na barriga pôs uma coberta? Ai, ai, ai. Será que alguém tirou meu coração e no lugar pôs uma pedra? Ai, ai, ai. Tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranque, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Pra você que tá revoltado, tá fácil de eu querer pegar, difícil eu querer pedir. Entrou no meu quarto, provou do meu beijo, desceu minha roupa, já pode sumir. Parabéns pra pessoa que fez eu virar esse tranqueiro, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. Parabéns pra pessoa, pois meu sentimento na geladeira, que fez a água só trocar de olho. Ontem um chorante, hoje um causador de choro. É muito mais música. Manhã Total. A mulher sorridente, de repente ela me liga e diz que não vem. Olha, que vai sair com as amigas, por mim tudo bem, não sou de reclamar. Dois copos, dois pratos e duas cadeiras, tinha planejado a semana inteira. Anel de noivado em cima da mesa, a doida estragou a surpresa. E eu fiquei sozinho num jantar à luz de velas, e dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Vambora! E eu fiquei sozinho, quer ouvir? Num jantar à luz de velas, e dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Gente, fiquei de cara quente, que tava crente que ia casar, mas vou seguir em frente. Sozinho no jantar à luz de velas. O quê? E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Em cima, bonito. E eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Diz aí, Thierry. Sorridente, de repente ela me liga. Acho que não vem. Vai sair com as amigas, pra mim tudo bem. Dois copos, dois pratos e duas cadeiras, tinha planejado a semana inteira. Anel de noivado em cima da mesa, a louca estragou a surpresa. Surpresa! Eu fiquei sozinho no jantar à luz de velas. Dei pro meu cachorrinho a comida que era dela. Leves comeu. Eu fiquei sozinho. A comida que era dela. Eu fiquei de cara quente, porque tava crente que ia casar, mas vou seguir em frente, não tenho do que me envergonhar. Quando bater saudade, cair a ficha que não tem perdão. Não tem. Vai me ligar chorando, dizer que eu não tenho coração. E meu cachorro, fiquei com ela, tá tudo certo. Chama, garoto. E eu fiquei sozinho. Que? E dei pro meu cachorro a comida. Eu fiquei sozinho. Treves com meu bem. E dei pro meu cachorrinho a comida que era dele. Xerite! Você plugado com o sucesso. Manhã Total. Maldita hora que eu entrei naquele bar e vi aquele rostinho pronto pra enganar. Puxei conversa, paguei bebida, e quando eu vi, era o amor da minha vida. E a gente foi parar no quarto e fez amor apaixonado. Mas quando fui salvar o contato, tinha foto dela com o namorado. Eu não caí no golpe, eu mergulhei. Ela pedindo mais, eu dei. Chupão no pescoço e arranho nas costas. Eu mergulhei, ela pedindo mais, eu dei. E a gente foi parar no quarto e fez amor apaixonado. Mas quando fui salvar o contato, tinha foto dela com o namorado. Eu não caí no golpe, eu mergulhei. Ela pedindo mais, eu tentei. Chupou no pescoço. Você está no Manhã Total. Música e alegria no seu rádio. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, free party all night. Come on, gumbe, gumbe, go, what's up? Total. Dando um up no seu dia. Acabei de responder em 10 segundos a pessoa que demora uma hora pra me responder. Entrei no carro e atravessei o mundo pra ver a pessoa que eu nem sei se quer me ver. Já tô indo sabendo que da última vez foi só tesão. Esse é o mal de quem aceita ser a segunda opção. Se for pra quebrar meu coração no meio, que seja com alguém que eu já conheço. Mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. com essa água que eu quero matar minha sede, que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede, que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, escolho esse. Zé Neto e Cristiano. Vai lá. Já tô indo sabendo que da última vez foi só tesão. Esse é o mal de quem aceita ser a segunda opção. Se for pra quebrar meu coração no meio, que seja com alguém que eu já conheço, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede, que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede, que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, mesmo sabendo que é veneno e vai me fazer mal durante meses. É com essa água que eu quero matar minha sede, que eu quero sofrer às vezes, já que todo amor faz mal, me faz sofrer. Escolho esse, Murilo Rui. Escolho esse. Ei, Goiânia! Uma salva de palmas, Zé Neto e Cristiano! Escolho esse. Murilo Ruf, Zé Neto e Cristiano, Veneno, aqui no Manhã Total. A gente vai pro breakzinho, intervalinho, e em seguida voltamos. Não sai daí. Continue ligado. O Manhã Total volta já. Voltamos a apresentar Rádio Educar. De volta com mais um bloco do Educar, agora vantagem de uma holding. Rádio Educar. Definitivamente a maior vantagem de uma holding é a facilidade de realizar vários investimentos sem a necessidade e o custo de criar uma nova empresa. Por isso, é mais fácil formar uma holding e aumentar os seus investimentos, especialmente os relacionados ao âmbito financeiro. As holdings, inclusive, são responsáveis por gerar economia de escala, uma vez que uma mesma estrutura administrativa pode exercer o controle de diversas empresas subsidiárias. Eu volto já com mais um bloco do Educar. Rádio Educar. Aprender de um jeito diferente. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da Música. De volta, e pra falar que Ana Carolina anuncia álbum de músicas inéditas e turnê com show de 25 anos, que já estreia em julho. Sinais de fogo foram emitidos por Ana Carolina. A cantora mineira anunciou que a partir de julho volta à cena com a turnê nacional em show intitulado 25 anos e dirigido por Jorge Farjala. O roteiro do show 25 anos inclui sucessos e também as músicas inéditas do próximo álbum da cantora. O primeiro com repertório novo desde Fogueira em Alto Mar, de 2019, lançado há 6 anos. O show se chama 25 anos porque, no entendimento da artista, a turnê celebra 25 anos de sucesso. Só que, a rigor, esses 25 anos já são 26, já que o primeiro álbum da cantora e compositora Ana Carolina foi lançado em 1999 e emplacou de cara o sucesso Garganta, música de Antônio Villeroy. O último show da cantora Ana Canta Cássia também foi dirigido por Jorge Farjala e aconteceu de 2022 a 2024. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do mundo da música. Até já! Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da Música. De volta, e pra falar que Sabrina Carpenter pode estar em Mamma Mia. Sabrina Carpenter pode estrelar o próximo filme da franquia Mamma Mia. A informação foi dada pela própria produtora do longa-metragem, Judd, que deu mais detalhes sobre a continuação do musical de sucesso. Conhecida por interpretar clássicos do ABBA em suas apresentações, Sabrina estaria cotada para atuar no longa, potencialmente como uma personagem mítica ou laços familiares similares aos de Meryl Streep, que viveu Donna nos filmes anteriores. Além disso, Kramer, a produtora, mencionou que a própria Meryl pode fazer uma aparição especial no terceiro filme, apesar do falecimento da personagem na história. Ela sempre me disse que toparia, porque os jantares dos pós-filmagem da nossa equipe são lendários, comentou Kramer de forma descontraída. É aguardar a confirmação ou não da presença da Sabrina, não é? Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do mundo da música. Até já! Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. 87. Músicas quentes. Já estamos de volta com Manhã Total. Apresentação, Paulo Isaías. Que beleza, gente, tô de volta. É uma felicidade enorme estar com você nessa manhã de sexta-feira aqui na sua rádio favorita. Bom demais, Brasil. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que já estava por aqui, que maravilha ter você comigo. E a gente vai tocando mais música, mais sucesso, porque aqui é música boa sempre nessas duas horas. Tem Lua Santana, Clone, bom dia. Manhã Total. Pra começar, sua mãe vai se cantar comigo. Se eu contar piada pro seu pai, ele vai cair no riso. E aí? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasque em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Sobrenome. Vai! Ah, pensa nos fios bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu entro com sobrenome. Cadê a mãozinha? Cadê a mãozinha no céu? De um lado. E a sua amiga? Sua amiga mais chata vai falar que agora acertou. Churrasque em família vai perder a graça se eu não for. Agarro o amor e não deixo escapar, só pra garantir, vou passando aqui até você me agarrar. Ah, pensa nos fios bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu com sobrenome. Ah, pensa nos fios bonitos que a gente vai dar. Eu vou soltar foguete se sair seu clone. Cê entra com a beleza e eu entro com sobrenome. Seu clone, cê entra com a beleza e eu entro com o sobrenome. Manhã Total, a sua companhia de todas as manhãs. Make me slip, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me slip, make me harder. Keep my cool, but tonight I'm wild. So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set up my whole body. If I give you my time, can you search my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Pra disfarçar, não confirmar. Quem tá de fora até ver que entre eu e você, o que menos marca é o nosso amor. O que minha pele sente não me arrepia. E eu não quero mais. Me libertando desse amor abusivo. E agora eu vejo que não tem. energia positiva e muita música. You ready? Manhã Total. Parece que você sente de bebida de novo. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva séria. Você sabe que eu sou incapaz. E a falta que faz é aí que mora o perigo, aí que eu caio nisso, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já tá. Aí que mora o perigo, aí que eu caio nisso, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já tá. Seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz. E a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é o amanhã pra quem já tá. Manhã Total show. Não, a gente não leva nada. Daqui um tempo nós nem vai tá aqui. A nossa vida não é tão complicada. É só deixar fluir. Beije os beijos, rode a cidade. Se apaixone, deixe saudade. Liga pro amigo, abraça os seus pais. Antes que amanhã seja tarde demais. A última vez, deixa rolar, que essa noite não vai mais voltar. Fazer valer cada minuto até o amanhecer. Segura minha mão e deixa eu te levar. Segura minha mão e deixa eu te levar. A cidade, se apaixone, deixe saudade, liga pra um amigo, abraça os seus pais, antes que amanhã seja tarde demais. Bora viver como se fosse a última vez, deixa rolar, que essa noite não vai mais voltar. Não leva nada. Total, o som e o sucesso de Fidoma e Jeca. Bora viver, bora viver. E a gente vai pro intervalinho. Em seguida voltamos, não sai daí. Continue ligado. O Manhã Total volta já. Voltamos a apresentar Rádio Educar. Você está ouvindo o Rádio Educar? Boa sexta-feira, bom fim de semana, tá? Desvantagens de uma holding. Rádio Educar. Uma possível desvantagem de uma holding é o fato de algumas das suas empresas exercerem uma exploração sobre as subsidiárias, impactando negativamente outros acionistas. Assim, como qualquer tipo de negócio, é preciso levar em conta as suas vantagens e desvantagens de acordo com a empresa e as pessoas no momento de sua criação. Além da análise das vantagens e desvantagens de uma holding, um parâmetro importante para saber se você deve ou não abrir essa sociedade é verificar se há algum benefício fiscal na expansão dos negócios. Em caso de patrimônios significativos, a alternativa deve entrar em consideração. Daqui a pouco eu trago o último. Quem ouve rádio, fica sabendo. Bastidores da Música. De volta e pra falar de Paralamas do Sucesso, que completam 40 anos. Você conhece as 20 faixas mais ouvidas no streaming, né? Os Paralamas do Sucesso é composto pelo trio Ebert Viana na guitarra e voz, Bi Ribeiro no baixo e João Baroni na bateria. Desde o início, o grupo se destacou por mesclar o rock com ritmos caribenhos, reggae, criando uma sonoridade única. O disco de estreia, Cinema Mudo de 83, foi embalado pelo sucesso Vital e Sua Moto, que deu início a uma sequência de lançamentos que atravessariam gerações. Com letras que abordam temas como amor, sociedade, cotidiano e política, os Paralamas do Sucesso emplacaram grandes hits como O Passo do Lui, Selvagem, Bora Bora, Nove Luas, Meu Erro, Óculos, Aonde Quer Que Eu Vá, Romance Ideal, Lanterna dos Afogados, entre muitos outros. O grupo vem comemorando esse marco com a turnê Paralamas Clássicos, que percorre diversas cidades ao longo do ano. Celebrar os 40 anos dos Paralamas do Sucesso é reconhecer a importância de uma banda que marcou a música brasileira, disse Daniel Aguiar, editor de música da Deezer. Em primeiríssimo lugar, a mais tocada é Aonde Quer Que Eu Vá. Em segundo, Lanterna dos Afogados. Terceira, Uma Brasileira. Em quarto, Meu Erro. Em quinto, Óculos. Em sexto, Cuide Bem do Seu Amor. Sétimo, Ela Disse Adeus. Oitavo, Vital e Sua Moto. Nono, Meu Erro ao Vivo. Em décimo, Seguindo Estrelas. São as 10 músicas mais tocadas dos Paralamas no streaming. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até já! Você ouviu? Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Já estamos de volta com o Manhã Total. Apresentação, Paulo Isaías. Que beleza, gente! Voltamos na melhor manhã do rádio brasileiro. É o Manhã Total com você. É música, boa alegria e muita festa no seu rádio. Tava bom demais o nosso programa, né? Mas a gente já está entrando no último bloco, já preparadinho para fechar com chave de ouro e já com saudade, né? Porque a gente só vai se encontrar novamente na próxima segunda-feira. Finalizando o programa, as últimas músicas, começando com Luana Prado, Escrito nas Estrelas. Manhã Total. Manhã Total. Você pra mim foi. Quem é das antigas sabe essa, hein? Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Aqui foi tema do casamento da minha mãe com meu pai, da época do fofo e da fofa. Isso é Luana Prado Raiz. Eu falo em raiz. Manhã Total. A sua companhia de todas as manhãs. Papai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a dodona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer. Vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha. Hoje eu saio da zona rural. Eu tô bicho solto no pique lobo mal. Meu ano só começa depois do carnaval. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os bombons então bronzeando pra chegar e morder. Mas vai descer, descer lá pra descer no finalzinho do ano. Os cowboys vai lhe torando e vai torar você. Tá, tá todo mundo ligado. Manhã Total, com Paulo Isaías. Tem mania de me provocar, só pra me ver presa em você. Por mais que eu tente te deixar pra lá, já viciei. Fazer o quê? Joga a mãozinha em cima, quem tá feliz aí? Se eu não consigo recusar, se eu não consigo dizer não, sabe o que fazer pra eu ficar na sua mão? Cê tá querendo me deixar maluca, passando essa língua na minha nuca. Por que que você me tratou tão mal? Se aqui na cama cê me faz tão bem. Cê tá querendo me deixar maluca, vem. E pra tem mania de me provocar, só pra me ver presa em você. Mas eu tento te deixar pra lá, já decidi fazer o quê? Se eu não consigo recusar, se eu não consigo dizer não, sabe o que fazer pra eu ficar na sua mão? Você tá querendo me deixar maluca, passando essa língua na minha nuca. dia. Energia positiva e muita música. You ready? Manhã Total. Olá, rapazes. Aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Por aí nas baladas, mais um oi, tudo bem, não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou ex, não fui ficante nessa jossa. Como é que você verá uma saudade que foi sua e ignora? Ela passou baixo, nem olha. Ela passou baixo, nem olha. Já me falou te amo, chamou minha mãe de sogra. Agora passou baixo. Ela passa, eu passo. Nem olha, ela passa, eu passo. Nem olha. Já me falou que amo, chamou minha mãe de sogra. Agora passa, eu passo. Nem olha. Ela passou e tá ignorando nós. Deixa ela. Não tá mal, mas não. Tá mal, mas não. A gente terminou e eu não tô cobrando. Um beijo e um abraço. Por aí nas baladas, mais um oi, tudo bem, não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou ex, não fui ficante nessa jossa. Como é que você vê na rua uma saudade que foi sua e ignora? Joga pra cima e solta a voz aí. Ei! Ela passa, eu passo. Nem olha, ela passa. passo eu passo. Nem olha, já me falou que amo, chamou minha mãe de sogra, agora passo eu passo. Nem olha, ela passa eu passo. Nem olha, ela passa eu passo. Nem olha, já me falou que amo, chamou minha mãe de sogra, agora passo eu passo. Passa eu passo, nem olha, ela passa eu passo, nem olha, já me falou de antes, chamou minha mãe, só que agora passa eu passo. Bruno Rosa, Israel e Rodolfo, Fio Fio, fechando o Manhã Total de hoje. Obrigado pela audiência de todos vocês durante essa sexta-feira e durante toda a semana no Manhã Total. Espero vocês na próxima segunda com muita alegria no coração, de energia renovada, para mais uma semana de Manhã Total, tá bom? Um beijo grande, ótimo restante de sexta e ótimo final de semana. Beijão, valeu, fui! Você ouviu? Manhã Total. Música e alegria no seu rádio. Até a nossa próxima edição. Voltamos a apresentar Rádio Educar. De volta com o último bloco do Educar de hoje. Como abrir uma holding? Rádio Educar. Basicamente, o primeiro passo para a criação de uma holding é definir um plano de negócios abrangente e uma boa análise patrimonial. É aqui que as principais estratégias da empresa são traçadas, assim como a coleta inicial de dados. Depois disso, é preciso colocar em prática as fases de definições e entrega de documentos. Alinhamento com os sócios, para identificar a expectativa de cada um e traçar as intenções da empresa. Planejamento tributário, aqui é definido o regime jurídico que a empresa vai seguir, sociedade anônima ou limitada, e os seus objetivos sociais. Documentação, conforme as características internas definidas pela empresa, o próximo passo é preparar toda a documentação exigida, assim como a transferência dos bens da pessoa física para a pessoa jurídica, implantação do acordo de acionistas, fideicomisso ou usufruto. E após a conclusão desse processo, a holding estará pronta. O nosso Educar de hoje fica por aqui. Abraço, bom fim de semana e até o próximo. Você ouviu? Quem ouve rádio, fica sabendo. Bastidores da Música. De volta e pra falar que BTS compartilha detalhes do Festa 2025 e comemoração de 12 anos do grupo. Está chegando a hora. O BTS compartilhou com os fãs alguns detalhes do Festa 2025, evento anual de aniversário do grupo, que neste ano celebra 12 anos de existência. Neste ano, as comemorações serão hoje, dia 13, e amanhã, dia 14 de junho, na Coreia do Sul. O BTS Festa 2025 será aberto ao público e contará com diversas atividades interativas na programação, desde zona de jogos temáticos, estações de criação de fotocards e uma parede para colorir inspirada nas capas dos álbuns do BTS. Além disso, o público ainda será blindado com um show de luzes a cada hora. Poderá visitar uma exposição do grupo e acessar mensagens de áudios enviadas pelos membros. Os fãs que não estiverem presencialmente na Coreia do Sul também poderão participar das comemorações através da internet. Uma programação online também foi divulgada e contará com o já tradicional BTS Live. Os produtos oficiais do Festa 2025 também ficarão disponíveis para compra no e-commerce do grupo. Fique ligado, segunda-feira eu volto com mais notícias do mundo da música. Um bom final de semana para você e sua família e até lá, tchau. Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Já estamos de volta com Manhã Total. Apresentação, Paulo Isaías. Simbora, gente, já com aquele sentimento de saudade, porque estamos começando o último bloco do programa de hoje. Últimas músicas já preparadas e a gente traz Luan Santana e Ana Castela. Déjà vu, bom dia. Manhã Total. Manhã Total. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa de nenhum livro de autoajuda. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Você não precisa de uma sessão de terapia. Você só precisa de uma noite mal dormida. Marca com outro um barzinho na sexta, um motel no domingo. Mas aguenta os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Me desbloqueia. Luan, é você quem tem que ouvir. É fácil pra você falar isso agora, mas deixa eu refrescar sua memória. Nunca se esqueça o motivo do fim. Eu não saí da sua vida porque quis. Você que não soube me amar e perdeu. Você não tem coração e quer cuidar do meu. E o pior é que meu corpo ainda quer grudar no seu. Se eu te desbloquear agora, motel no domingo, mas aguenta os déjà vu comigo. Sua vida vai ser isso aí, enquanto não admitir que sou aquela saudade ruim que você quer sentir. Sou a pessoa que odeia, mas quer bem aí. Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir. Que eu tenho a voz que te arrepia, mas não quer ouvir. Manhã Total, a sua companhia de todas as manhãs. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar. A metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão, tá esperando que? Só quero que você seja feliz. Você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de me machucar. Só quero que você seja feliz com. Manhã Total, com Paulo Isaías. Já tá na cara que cê é minha. Cara, a metade, a verdade é que você lutou que não compensa ficar sozinha na festa cheia de alma vazia, meu amor. E quando for deitar seu corpo corpo que não é meu, não vai encontrar o mesmo gosto de um maluqueiro que nem eu. Não, não vai virar o olho. Não, não vai virar o olho. Eu lembro de nós dois sonhando juntos, vários planos no Corolla. Era tipo dois adolescentes recém-fugidos da escola. A vida troca as coisas de lugar, porque o mundo é uma roda gigante. Mas tô morando no mesmo lugar, porque ainda sou o mesmo de antes. Simples demais pra um amor complexo. Fatos reais que nem fazem nexo. Mas estamos em outro lugar. Sem você tudo é deserto. Não tem água nesse mar. Saca da rosa o nosso amor. Cheguei com a sacola da Prada. Não se compara com o valor que nós dois juntos é joia rara. Que nós dois juntos é joia rara. E o mais louco é que eu te vejo em todo lugar. Você me persegue independente do meu DDD. Não é chuva, é garoa. Eu já passei tempestade mais forte. Meu coração voa na sua direção, porque cê é meu norte. Como é que eu vou morrer de amor se tantas vezes me livrei da morte? Não foi sorte, eu fui ágil. Como é que eu vou morrer de amor se muitas vezes me livrei? Já tá na cara que cê é minha. Não vale a pena ficar sozinha. Alegria, energia positiva e muita música. You ready? Manhã Total. Você não tá estranho de hoje. Faz uma cara que eu tô percebendo. A minha pele já não sente a sua pele arrepiada tem tempo. Só esse mês que a gente fez amor, dá pra contar nos dedos de uma mão. Mas pra alugar amor na rua, cê tem tempo, tem dinheiro, cê tem tudo menos compaixão. Cê não merece meu amor, não. Sou mulher demais pra coração. Tô terminando com saudade, lutando com tem o gosto de outro beijo. Tô terminando com saudade, lutando contra o sentimento. Saiba que eu te amo muito, mas eu me amo primeiro. Você não tá estranho de hoje, faz uma cara que eu tô percebendo. A minha pele já não sente a sua pele arrepiada, tem tempo. Só esse mês que a gente fez amor, dá pra contar nos dedos de uma mão. Mas pra alugar amor na rua, cê tem tempo, tem dinheiro, cê tem tudo menos compaixão. Cê não merece meu amor. Manhã Total show. Eu tô com a fama de quem terminou e saiu por cima, mas eu tô por baixo, é pura falsidade minha. Tô com um sorriso engessado na minha boca, se eu esquecer de rir, cai gota. Esse povo acredita em tudo que vê. Fingir é diferente de esquecer. Se eu sumisse toda vez que a saudade no meu olho escorrer. Opa, cadê? Opa, cadê? Se eu ficasse invisível toda noite que meu beijo quis o seu. Opa, cadê? Engessado na minha boca, se eu esquecer de mim, cai gota do olho. Esse povo acredita em tudo que vê. Fingir é diferente de esquecer. Se eu sumisse toda vez que a saudade no meu olho escorreu. Opa, cadê? Opa, cadê? Beto e Romário. Opa, cadê eu? Fechando o nosso Manhã Total desta quinta-feira. Valeu pelo carinho da audiência. E amanhã é sexta, hein? Amanhã é dia do esquenta do nosso programa pra criar aquele clima gostoso pro final de semana que vem por aí. Conto com a audiência de vocês e o carinho, tá bom? Valeu demais, gente. Um beijo grande. Siga por aqui que na sequência tem programação top pra você. Valeu, beijão. Tchau, tchau. Você ouviu? Manhã Total. Música e alegria no seu rádio. Até a nossa próxima edição. Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros. Olá, amores! Chegando por aqui hoje, sexta-feira. É final de semana pintando, junho 2025, né? Bem, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, olha só, né? Dia também do turista, hoje é dia internacional da conscientização sobre o albinismo, né? E é dia do seu aniversário, parabéns pra você! 13 de junho, a gente traz previsões astrológicas a partir de agora, falando pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Áries, bom dia! No amor, ao colher as surpresas que o destino traz para a sua vida emocional, você abre espaço para mudanças incríveis. Este é o momento ideal, tá? No trabalho, ao realizar suas obrigações, é sempre mais seguro confiar na lógica do que apenas na intuição, especialmente em momentos de fazer a conta, tá? Sobre o dinheiro, é bem possível que você sinta um novo fôlego na sua economia em breve. Então, números de sorte hoje, 7... A sua cor é azul. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, talvez você descubra uma conexão incrível, algo tão raro e lindo que nem imaginava ser possível, né? Olhe para suas finanças de uma maneira mais consciente e planejada também. A partir de hoje, pode ser que você se veja desafiando a usar todas as suas habilidades para obter os resultados preciosos. Número 12, sua cor ameixa. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, bom dia! É momento perfeito para repensar sua abordagem profissional, tá? É importante também que você mantenha uma abordagem cuidadosa em relação às suas finanças. E olha, seu lado sentimental está prestes a brilhar e você terá a chance de encontrar o amor de forma leve e natural. Delícia, né? Ó, depois do dia dos namorados. Santa Antônia atendeu seu pedido. A sua cor pra hoje, lilás, números de sorte, 3. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Canceriano, hoje em dia é essencial que você coloque em prática todas as suas habilidades mentais para se destacar no trabalho. Você está vivendo um período crucial para dar um passo à frente nas suas finanças e buscar as conquistas que sempre sonhou. Sua vida amorosa está prestes a começar um novo capítulo. Vibrações positivas vão criar um ambiente ideal, né, para alguém chegar junto. Número 25, a cor é preto. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros. Babados, fofocas, de dos famosos, no mundo da fama. Yeah. Olá, amores, chegamos por aqui, finalzão de semana pintora, e estamos juntinhos fofocando muito por aqui. Isso mesmo, gente, deixa eu já começar falando aí da dupla Edson e Uds. Na verdade, do Edson, né, que ficou sem dente antes do show e parceiro tirou onda, claro, né, mas quem não? O incidente curioso ocorreu com o cantor Edson, da famosa dupla sertaneja Edson e Hudson. Durante uma viagem para o show em Abadilândia, Goiás, Edson perdeu um dente da frente, o que gerou risadas e brincadeiras por parte do seu irmão e parceiro musical, Hudson. O episódio foi registrado em vídeo compartilhado nas redes sociais, divertindo os fãs da dupla. Ainda bem que são, já chegou esse mês de junho aí, festa junina, né? Então aí não tem aquele dentinho que a gente pinta assim de preto, né? Pra fim de matutinho? Pode fazer isso, né? Apesar do susto inicial, Edson manteve o bom humor e até cantou uma de suas músicas mais conhecidas, Azul, enquanto lidava com a situação. Felizmente, o que se soltou foi apenas uma lente de contato dental. O cantor conseguiu resolver o problema temporariamente, garantindo que o seu show pudesse acontecer conforme o planejado. Bem, o Edson explicou que o incidente não estava relacionado à qualidade do trabalho dental que havia realizado anteriormente, né? Ele destacou que foi um caso isolado e que conseguiu fixar a lente de contato dental de forma provisória. Após o show, Edson e Udso expressaram aí a sua gratidão ao público de Abadiânia por meio de uma postagem nas redes sociais mencionando a alegria de participar de uma noite tão especial, né? A dupla continua então com a sua agenda de shows e aparições na mídia, mantendo o carisma e a simpatia que conquistaram ao longo dos anos, né, gente? Que fofos! É, foi só uma tiradinha de onda mesmo, né? Não, aconteceu, o caso aconteceu, claro, né? Vocês levaram uma boa e tudo bem. Isso é ruim pra quem não tem grana, mas quem tem grana, né? No outro dia tá lá, lindo, bonitinho, né? Desse jeito. Quer saber mais? A gente conta tudo aqui. Eu volto já, viu? No mundo da fama. Checando o sistema. Carregando o programa. Verificando a ligação. Tudo pronto. Iniciando o programa Hora Extra. Respeitável público, começa agora o programa Hora Extra! Hora Extra, Hora Extra, começando agora, que legal! Hora Extra, Hora Extra, como este programa não tem igual! Chegamos pra cantar, falar e também se divertir! E também se divertir! Então se você não é chegado, é melhor se explodir. Se explodir, se explodir, se explodir. Não é chegado, não enche o saco, vai dormir. Começa agora, Hora Extra, sim. Senhoras e senhores, chegou! Finalmente chegou! Aê! Sexta-feira! Sexta-feira e é 13, hein? Ih, rapaz! Não deixa o chinelo virado! Cuidado com as escadas! Cuidado com o gato preto! Você que viu um gato preto, já sei lá o que, que você faz pra desver este gato preto aí. Ô, chuta! Chuta o bichinho! Não, faz isso não, para! Não faça isso, né? Mesmo que ele é, né? Não faz isso não. Muito bem, ó, o Léo Lin sendo processado por menos aí, né? Aliás, é, já condenado pra cadeia por menos. Muito bem, senhoras e senhores. 13, sexta-feira, estamos aqui reunidinhos para trazer para você este programa, que é um programa de caráter cultural, é um programa de caráter informativo. Ele traz para você o que, que nós comemoramos today e também alguns acontecimentos nefastos desse Brasil de meu Deus. Aqui do meu lado direito está ela, essa galinha deliciosa, maravilhosa, de garbo e de elegância, a Brilina, sempre com trajes de... Regiane Nogues! Um beijo para Regiane Nogues! E somente este programa, que é o programa que tem lá buzineta de sorveteta. E aqui do meu lado esquerdo, os vidros mágicos, do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios de Walate Disney, tem ele. Guzula. Vai, Linha, solta os eventos aí, solta o monitor para nós conferirmos o que é praticamente a gente, praticamente... As festas juninas ganhavam destaques nas escolas e comunidades pelo país. A cidade de Santo Antônio de Jesus organizava grandes celebrações religiosas e populares. Eu lembro que quando eu estava lá na escola, lá na terceira, quarta série, a escola toda ficava tudo cheio de bandeirinha e tal. A gente tinha que fazer bandeirinha, inclusive. Eu não sei se ainda rola hoje, não. O Papa João Paulo II realizava visita a diversos países entre os anos 80 e 2000. A Europa celebrava datas ligadas a santos populares com procissões tradicionais. E hoje é o dia de Santo Antônio, aqui no Brasil e países de tradição católica. Então vai preparando aí a sua rolha de paçoca, você colocar a boca na rolha e usa pé de moleque, essas coisas todas aí, que é festa junina, junino! Vamos lá, com essas informações aqui vamos começando o programa Hora Extra. Hora extra é bom, hein? Ô, oh, tindinho no bolso. Fala sério. Hora extra é melhor. Homem é brabo? Quieta. Hora extra. Hora extra. Mudando a batida. Mudando a batida. Hora extra. Música. taste of bittersweet. Love will survive somehow, somewhere. One love feeds the fire. One heart bears the desire. One love moves dry and dry. Two hearts brought you round. Gente querida, eu sou o Paulo de Salvador, Bahia. Estou ligado na programação Hora Extra com Márcio Edson. Hora Extra. Hora Extra. Hora Extra. Hora Extra. Hora Extra. Não dá pra parar de ouvir. Something going into my state. attention to me seem to drift from I don't know where. And when we're alone, since there's nothing to say, I bring up the topic, you push it away. You say that you do, but I think it's just you don't care. Why do I think you're using me? Programa Hora Extra, o programa Hora Extra. DJ, come rock you. You feel your body wants to. Let's party to the sunrise and move to the bass drum. The God, this week is over. Spinning around like crazy. curtindo aqui na rádio, o Hora Extra. Hora Extra. Com Márcio Edson e convidados, quadros, participação do Guzula e o melhor do humor. Tem lançamentos musicais, tem aquelas pra relembrar, muita informação e descontração. Hora Extra, de segunda a sexta, mais um programa distribuído para várias rádios em todo o Brasil pela centraldamídia.com. Hora Extra, do pop ao hit, sempre as mais tocadas pra você, nosso ouvinte número um, que não perde um só programa. Hora Extra. Extra, uma hora com o melhor da comunicação. Apresentação, Márcio Edson. Hora Extra. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula. Leão, bom dia! Você está vivendo uma fase crucial na sua vida, onde algumas escolhas podem moldar o seu futuro profissional. É bem provável que você receba uma grana extra em breve, viu? Então aproveite as oportunidades e mantenha calma em relação ao seu coração, pois mudanças positivas estão a caminho. Isso mesmo, os dias estão bem próximos, viu? É, cheinhos de oportunidade. Número 14, a cor roxo. Virgem. De 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, às vezes pode parecer que o momento não é ideal para se abrir e mostrar os seus sentimentos. É importante ter um pouco de paciência, tá? Pode ser que hoje você se surpreenda com a capacidade de administrar o tempo de forma eficaz. É hora de dar uma nova olhada na forma como você tem gerido suas finanças. Se o seu objetivo é ver seu dinheiro crescer, então, ó, pé no freio nos gastos, tá? Número 94, a cor é cinza. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, bom dia! É hora de quebrar a monotonia do dia a dia no trabalho e se permitir sonhar grande, indo atrás de metas que realmente inspire você, tá? No campo financeiro, claro, você encontrará um equilíbrio saudável também, permitindo que a sua economia se estabilize de maneira a se aplaudir. E olha, é momento de abrir a mente e o coração para novas possibilidades no amor, especialmente se você conheceu alguém especial, tá? Número 60, a cor pra você é lilás. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, bom dia! O sucesso não depende apenas das suas habilidades, mas também de energia positiva que você emana, né? Da sua confiança. E se você está na expectativa de que suas finanças melhorem, mesmo que o caminho pareça lento, as coisas estão se desenrolando, tá bom? Os astros ainda ajudam você a perceber se esta pessoa, né, que está ao seu lado, realmente é aquela pessoa ideal. Pense nisso. Número 90, cor mostarda. A gente volta já com as últimas previsões para hoje, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros. Guia dos Astros. Babados, fofocas, tititi dos famosos, no mundo da fama. Gente, vem descobrir com a gente os maiores cachês de shows nas festas de São João na Bahia 2025, né? O São João é uma das celebrações mais aguardadas no Brasil, especialmente no Nordeste, onde a tradição ganha vida com festas animadas e shows de grandes artistas. Na Bahia, o São João é sinônimo de música, dança e alegria, reunindo multidões em diversas cidades do interior, né? Este ano, a programação promete ser ainda mais especial com a presença de artistas renomados que atraem fãs de todo o país, né? Entre os destaques da temporada junina na Bahia está Wesley Safadão, que lidera o ranking dos cachês mais altos pagos a artistas no estado, né? Com um valor impressionante de 1,1 milhão por apresentação. Safadão é uma das atrações principais, né? Além do Wesley, gente, outros artistas de peso também estão confirmados para os festejos juninos da Bahia. O Natan, por exemplo, cobra 900 mil por show. Já a dupla Zeneto e Cristiano, com o cachê de 804 mil, está na programação também aí, né? Esses valores refletem a importância e a popularidade dos artistas no cenário musical atual. Caramba, é muita grana, gente! Mas é isso, né? Eles podem, são um sucesso! Manda ver aí, meninos! Eita, e o Wesley Safadão fez um trabalho, viu? que vai abrilhantar esses festejos juninos, com certeza, por aí. Tá demais aí o Wesley Safadão, o trabalho dele, né? E os outros meninos também aí, estão cantando muito. E a gente merece, né, gente? Um mês inteirinho de festa aí. Quer saber mais? Eu volto já pra esse final de semana. A gente fofoca muito ainda aqui, viu? Volte rapidinho. No mundo da fama, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Programa Hora Extra. Com a apresentação de Caetano e Plantão. Márcio Edson. Caetano e Plantão. Sensacional com o mestre, entendeu? Hora extra! Hora extra! Hora extra! Muito bem, senhoras e senhores, continuando o programa Hora Extra aqui comigo, Márcio Edson, e do outro lado dos vidros mágicos dos estúdios de Walt Disney, tem a nossa Xirra. Guzula! Agora sim tem a nossa Xirra aqui, no lado direito, tem a Abrilina. Abrilina Xirra. Sempre com trajes de... A outra Xirra. Regiane Nogues, um beijo pra Didi Nogues. E somente esse programa é que tem lá a buzineta de sorveteta. E agora a gente chama o quadro que vai tirar aquelas perguntas capciosas da sua mente. A hora do oráculo. Aquela pergunta capciosa da sua mente. Chegou a hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. A hora do oráculo. Muito bem, senhoras e senhores. Você já sabe como funciona este quadro deste programa? Então você vai fazer o seguinte: você vai, amiguinho, você vai ir lá no Facebook do programa. É facebook.com/piora extra. Aproveita e dá aquela dedada. Sai, cachorro! Aquela dedada básica na nossa página no Facebook, tá bom? Tá bom? Então vai lá! E aí aproveita e manda a pergunta capciosa lá pra você continuar fazendo, continuar a tua vida, né? Continuar a tua vida, continuar fazendo suas coisinhas, tá certo? Então é isso aí. Pergunta de hoje vem lá de Venha Ver, no Rio Grande do Norte. Xerox Holmes está perguntando o seguinte pra você, oráculo. Por que o cunhado é sempre o primeiro a fazer piadas? Por quê? O cunhado é sempre o primeiro a fazer as piadas. A Abrina já trouxe aqui a resposta do oráculo. Atenção, Xerox Holmes, lá de Venha Ver, no Rio Grande do Norte. No oráculo. Por que o cunhado é sempre o primeiro a fazer piadas? Porque ele está treinando para ser o tio do pavê do futuro. Ai, meu Deus! Chegou a hora de tirar aquela pergunta capciosa da sua mente. Chegou a hora do oráculo. A hora do oráculo. Chegou a hora do oráculo. A hora do oráculo. Hora extra. How? Mete your mouth. How? Mete your mouth. How? How? Mete your mouth. Deixa ele na boa. Fica muito louco, muita vontade. Você é maluco, todo mundo aqui. E sobretudo. Sobretudo, Pessoal, eu sou Valquíria da Silva Espaca, estou falando daqui da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e também estou ouvindo o programa Hora Extra com Márcio Edson. Valeu! A batida é mais forte. Are you ready? Hora Extra. Eu tô ouvindo o programa. Tô ouvindo? Hora Extra. Hora Extra. Hora Extra. Hora Extra. Why don't we take me away, release me from the cage, free me from the pain, why don't we let's go. It's tossed in circles around the bedtime, don't splash your water on my fire side, the fortune teller told. I've been on. E o pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito que é, porque é. Eu plantei, pronto e pronto. Eu vou continuar colaborando. É hora da hora. Hora extra. Hora extra. Hora extra. Hora extra. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe. But look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't wanna believe that anything can stop me, don't show up. Don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Boa noite, Márcio Edson. Eu sou o polaco de Godoy Moreira, da Rádio Godoy FM, mandando um salve aí para todos os ouvintes do programa Hora Extra. Um grande abraço. É hora de conferir a hora. Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Hora Extra! Não sei de nada, não sou... Mano, eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, irmão. Sou Zé Povinho, tá ligado, irmão? Ela é louca, essa mina é maluca. Essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Mudando a batida. Mudando a batida. Hora Extra. Her sad, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain. But now